Emissão com o controle técnico de José Ribeiro, assistência musical de Vítor Barum, assinatura habitual de António Sérgio. Boa tarde, primeira parte de 2 minutos, muito poucos, para relembrar Phil Lynott. Faz hoje 15 dias, morreu num hospital de Londres Phil Lynott, baixo e voz do grupo Thin Lizzy. Após 11 dias hospitalizado com infecções nos rins e no fígado, Lynott perde a vida aos 35 anos com paragem cardíaca e pneumonia. Não pretendemos falar o que foi toda a sua vida. Queremos sim homenagear o poeta irlandês, autor de 3 livros marcantes da sua personalidade e maneira de viver, e que morre com 35 anos. Nem queremos contar como Phil fundou Thin Lizzy, apenas homenagear o filho de Dublin, baixo e voz de uma das maiores bandas dos anos 70, juntamente com grandes nomes como Brian Robertson e Gary Moore, que morre de paragem cardíaca. Também não falamos de toda a sua discografia. Queremos só homenagear o músico e compositor de 2 álbuns a solo, além de várias colaborações, e que morre de pneumonia. The earthquake. I seen buildings ablazing, blown up in flames. I heard men, women, and children crying out to their God for mercy, but their God didn't listen. So they were burned alive. They were down, down, deep on the ground. I was hanging out. 1939. I seen Hitler's stormtroopers march right across the Maginot Line. I seen 2 world wars. Seen men send rockets out into space. I foresee a Holocaust, an angel of death descending to destroy the human race. Down, down, deep on the ground. A great disaster. Lynott pode ser esquecido, mas não morreu. Está sentado à direita de Jimi Hendrix, junto com Randy Rhoads, Bon Scott e John Bonham, tocando na maior banda hard que alguma vez foi ouvida. Just a boy that has lost his way, a rebel fallen down, a fool blown away, a renegade. Apenas um miúdo perdido, um vadio esquecido, um louco desabrochado, um renegado. Phil Lynott. would say the night that my father died. He was crying out in pain. To his God he said, have mercy, mercy. His body was riddled with a disease unknown to man, so he expected no cure. But before he died that night, he was lost, insane. He went down, down, deep on the ground. A great disaster. And that's the point. Lança Chamas FM Mistério da Rádio Comercial até às 18, sábados, como é usual. Dia 26, próximo, mais uma sessão ao vivo no Rock Rendezvous, com a atuação ao vivo dos Valium, a música do Lança Chamas e vídeos, por exemplo, dos Venom, à parte uma série de outras novidades que por lá poderão eventualmente aparecer. Orlando Matias dos STS Paranoid e restante grupo de pessoas que estão interessadas em formar ou em preparar uma turnê grande de hard rock heavy metal para o país no tempo mais quente de 86, pedem colaboração de clubes de fãs espalhados pelo país. O contacto para Orlando Matias é para Praceta Quinta da Conceição, 6, segundo direito, 2700 Amadora. Relembrando que os STS Paranoid querem juntar uma outra banda, muito provavelmente os Tarântula, para essa circulação nacional. O adeus do Lança Chamas a Phil Lynott até aqui ficou feito com Vitor Barun, sons de Angel of Death e também um tema que ele curiosamente assinou para Run for Cover de Gary Moore, Military Man. Have dreams or more to die and ask you questions why. I'm frightened, darling. Mama, mama, mama. The blood is ankle deep. They have trained your boy to kill. Kill someday he will. They have trained your boy to die. Foi a homenagem do Lança-Chamas nos minutos iniciais desta edição de sábado até às 18, com o tema Angel of Death e também com a sua assinatura para Gary Moore e Run for Cover, Military Man. De imediato, e porque a promessa já estava feita há algum tempo, para o balanço hoje vertiginoso relativo a 1985 e aqui já relativo aos álbuns ao vivo Hard Rock Heavy Metal. Alguns falham o prémio porque não tocaram por aqui sequer e o nosso desconhecimento auditivo é ainda completo. Apesar de prezarmos com a cara das bandas e acreditarmos que álbuns duplos e ao vivo de qualquer delas, Triumph e Molly Hatchet, podem ter sido ou serem, para nós já em 1986, grandes momentos do HRHM, direto aos auditórios. De resto, três deles são prémios que, felizmente, se localizam também em edições nacionais. Não temos ordem especial, Iron Maiden para já, Live After Death. Fair goes the siren, the cries of the airway. Back on. prémios, lança-chamas 1985. Esquecendo as faltas dos Triumph e Molly Hatchet, quatro álbuns nomeados como grandes álbuns ao vivo para rodarem um pouco hoje aqui nesta nossa emissão. Exatamente os Iron Maiden com Live After Death, Gary Moore, We Want More, os Scorpions, World Wide Live e, com um pouco menos de força, Y&T Open Fire. Três deles, exatamente os três primeiros nomeados, tiveram edição nacional. De qualquer modo, o som do Iron Maiden facilita-nos a tarefa um pouco hoje em relação ao aperto do espaço, ou melhor, do tempo, já que eles acumulam ainda outros três prémios. Em relação às vossas indicações por correspondência e para o lança-chamas, a melhor capa, Live After Death, do Iron Maiden, e ainda os dois homens da propulsão ou da secção rítmica, se preferirem, o baixo, Steve Harris, e o bateria, ou o baterista, Nico McBrain. Thank you. sábado no FM Estéreo da Comercial, lança-chamas a alguns prémios de 1985. Por enquanto, o domínio dos álbuns ao vivo, apesar dos Iron Maiden e Live After Death ter dado também pretexto para atribuir o prémio da melhor capa e também da melhor secção rítmica, baixo e bateria, respectivamente Steve Harris e Nico McBrain. Outros álbuns não ordenados e aqui na secção ao vivo com valor suficiente para terem nomeação vossa. Scorpions, World Wildlife. França, chama-se FM Mistério da Rádio Comercial, até às 18, Prémios 1985, capítulo ao vivo, saliências já feitas para os Iron Maiden Live After Death, Scorpions, naturalmente, Worldwide Live, ao som de Dynamite, e porque muitos de vocês o exigiram, Gary Moore, We Want Moore. Tonight is being recorded for our next live album. So you better make a lot of noise if you want to get your session fees, all right? This one's called Murder in the Skies. We'll be right back. Murder in Disguise, do duplo ao vivo We Want More. Terceiro álbum destacado no capítulo ao vivo para os prémios 85 do Lança-Chamas, juntamente com os Iron Maiden Live After Death e Scorpions World Wildlife. Com as falhas já indicadas dos Triumph e Molly Hatchet, ainda um destaque, se bem que mais pequeno, para os californianos Y&T Open Fire. Lança-Chamas, liquidado o campo dos álbuns ao vivo e também os prémios para a capa atribuída aos Iron Maiden Live After Death, tal como dois outros prémios para a secção rítmica, baixo, aliás, bateria e baixo, respectivamente, Nico McBrain e Steve Arias, dos Maiden. Ficamos por conhecer, para a próxima edição, o guitarrista, a voz e as teclas, se bem que este campo está cada vez a tornar-se menos importante na zona que nos diz respeito aqui no Lança-Chamas. Depois há uma lista de 10 álbuns como uma escolha possível no Lança-Chamas para 1985 e uma rubrica com a revelação e a decepção do ano passado. A ela vamos passar de imediato, contando ainda com os 15 minutos praticamente finais desta nossa edição de hoje para revelar os premiados do passatempo que envolveu os Y&T e os Kiss. Música Pode-se considerar 1985 como tendo sido um bom ano de hard rock heavy metal. Recordo o regresso dos Mountain, o aparecimento de novas bandas como X-Switch e Malice e a consagração de muitas outras como o grupo americano Rat. Foi difícil escolher aquela que poderá ter sido a revelação para 1986. Depois de várias hipóteses, decidi-me pelos dinamarqueses Pretty Maids e o álbum Red Hot and Heavy. Álbum muito variado e forte, deixa-me na expectativa para 1986. Pretty Maids foi uma revelação, Tokyo Blade, pelo contrário, decepcionou-me um pouco. Night of the Blades é fraco e sem grande consistência, apesar dos bons músicos que integram o grupo. O último trabalho, The Warrior of the Rising Sun, ainda não rodado no lança-chamas, não nos traz grandes novidades. Mesmo assim, do álbum Night of the Blades, merece a nossa atenção o tema mais forte, Night of the Blades. We'll be right back. Mudanças, chamamos a FM Estéreo da Comercial, sábado às 17h18. Na altura da distribuição dos prémios 1985, revelámos já o bloco dos que nos importavam mais na classe ao vivo. Também as atribuições para baixo e bateria capa, todas para os Iron Maiden, e a decepção e a revelação, respectivamente entregues aos Tokyo Blade e Pretty Maids. Ficou a lista dos 10 álbuns que escolhemos do ano passado para vos revelar o que acontecerá na próxima edição de sábado. Também as atribuições para a guitarra, voz e teclas. É tempo de anunciar os premiados do nosso pequeno passatempo, lançado no sábado passado, e relativo às perguntas sobre os Y&T e Kiss. O álbum dos Kiss é Asylum. O dos Y&T a que nos referíamos era naturalmente Down for the Count na Open Fire, que hoje integramos nos melhores ao vivo. As respostas certas excederam naturalmente as nossas expectativas e também o limite dos nossos prémios. Os 10 que vamos enunciar a seguir, com chamada principal para os que são de Lisboa e poderão recolher os prémios a partir de segunda-feira próxima nas relações públicas da Comercial Rosa Pai Pina 26, recebem o álbum dos Kiss Asylum, mais o single Summertime Girls, retirado da Open Fire dos Y&T, e eles são, primeiros de Lisboa, Carlos Jorge Inácio e Ricardo... Alto, que aqui está a faltar qualquer coisa. Ricardo Vidal, também de Lisboa, tal como Carlos Jorge Inácio. Quanto aos outros, terão de esperar um pouco de tempo mais para receber os prémios, certamente via CTT. São Honório Manuel Ventinhas Rosa, Figueira da Foz, Maria Lúcia Cavalheiro Oliveira Oeiras, Paulo Polainas, do Paranoid Club Porto Alegre, José Carlos Nunes e Fernando Pena, ambos de Torres Novas, Alexandre Manuel Teixeira Guedes Oliveira do Porto, Alberto José Grilo Belo de Peniche e, finalmente, Paulo Marcos da Silva de Coimbra. A quantidade de respostas certas obrigou-nos, entretanto, a um trick of the tail e a arranjar 10 singles, pelo menos, da Summertime Girls para os contentar um pouco. Os 10 seguintes recebem apenas o single que enumeramos, ou que anunciámos há pouco. Primeiro os de Lisboa, que podem recolher em Lisboa nas relações públicas da Comercial. Carlos Santos Mãe Martins, Paulo Fernando Ferreira Amadora, João Lourenço Seixal, Isabel Margarida Silva Carvalho Queluz e Paulo Martins Lisboa. Os restantes via CTT, em breve esperamos, Joaquim José Frazão Neves Alcanede, Manuel da Silva Melo Barcelos, João Miguel Pinheiro da Silva Beja, Vítor Luís Gomes Monteiro Vila Real, Manuel Pedrosa Saraiva Monte Real. Tudo completo quanto aos Y&T, aos Kiss e ao passatempo que aqui elaboramos em volta do álbum Asylum e do single Summertime Girls. Se chama FM Estéreo da Comercial, edição particularmente palavrosa esta, tal como será um pouco também a próxima com a continuação dos prémios 1985 na sessão ao vivo do Lança-Chamas no Rock Rendezvous de 26, portanto de amanhã a 8 tardes, há discos naturalmente dos Kiss e também singles dos Y&T para distribuir em direto, além da atuação dos Valium e de vídeos que, além dos Venom, contam com uma série de outras novidades. Este é praticamente o Deus do Lança-Chamas de hoje, som ansiado por alguns de vocês há algum tempo. Ángeles del Infierno. Boa tarde. sábados, 17-18, FM Estéreo da Comercial. As 7 vidas do Heavy Metal. Lança chamas.